No rio Lai eu vi a visão, um carneiro forte com grande ação. Dava amarradas sem parar, ninguém podia o seu poder parar. Sobre a terra e o céu eu sei, na tua mão o tempo está, e em ti a verdade há de triunfar. Um bode vinha veloz e audaz, com uma ponta era feroz demais. O carneiro caiu, foi derrubado, mas em ti eu estou guardado. Oh Senhor, tu és o rei, sobre a terra e o céu eu sei, na tua mão o tempo está, e em ti a verdade. Se manifestará, mas a luz do teu amor brilhará, pois o